se eu não tivesse um lar, onde eu moraria? Onde comer e aonde ir dormir? Sem ter amigos pra brincar, como seria triste? Sem ter ninguém pra me fazer sorrir. A Casa Azul não vai sair do lugar. Tem certeza, Uzi? Ah, Thunder. Bem ao meu lado é o seu lugar, onde tem sua casa, onde tem seus amigos pra brincar. Mas tantas pessoas não têm lar, é triste demais. Eu sei, Thunder. Queria seu sofrimento terminar. Urso, e quem sabe se nós pudéssemos espalhar amor, talvez todo mundo fosse mais feliz. É, se todo mundo se ajudar. Sei que o dia vai chegar em que o mundo vai ser como a gente sempre.